começando a mais uma vez meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu, Conrad Rosner, conduzo essa carrapeta até 9 da noite. Valeu, Rádio Comunitária Campeche. Um Deus, Aleijado, Luiz Felipe Gama e Ney Mato Grosso. 98.3 MHz, uma frequência comunitária. Quero que a saudade seja um gueto por onde se passeiam os poetas. Não quero um gozo em forma de soneto, nenhuma dor que embale horas secretas. É que eu me sinto cada vez mais preto, garrincha-me o suor das linhas retas. Cansado das traições que não cometo, me disco das palavras incompletas. Mais velho do que todos os inícios, mais preto do que todos os vinícios. Não tenho medo, não tenho medida. Um dia quando souber que estou morto, quero um Deus aleijado, meio torto, que faça dos meus erros outra vida. Thank you. pena não tem porém, pode ser menina que a noite é só se divertir. Dança como quiser, a graça de ser mulher. O amor é mistério, é complicado, é a equação. Venha como vier, cante como puder. Saiba essa canção doce e solar, não foi em vão. Por onde andou? Diga de quem se despediu e quem amou. Se tinha gente alegre de manhã, se tinha gente de manhã. Meu amor, eu vou contigo e na distância onde for. Senti saudade de te olhar, senti vontade de te olhar. E nessa casa sempre que chegar, pra você sempre tem lugar. Deia, ia, lera, lala, ia, lala, ia. Deia, ia, lera, sente saudade de te olhar, sente vontade de te olhar. E nessa casa sempre que chegar, pra você sempre tem. E nessa casa sempre que chegar, pra você sempre tem lugar. E a lera, lala, ia, deia, e a lera, lala, ia, lala. Essa é Thaís Morel, uma das amigas que eu fiz nessa estrada do Moqueca Tsiri desde 2006. Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc, trajetória cultural 2020 pelo Estado de Santa Catarina. 16 anos de rebeldia, de música independente, de música boa. Agora, Saulo Duarte e a Unidade. Dos olhos em diante. Música. sua frente agora uma nova visão. Dos olhos em diante tracei meu caminho sem volta. Sigo contente e atento, feliz em poder dizer que dia após dia aumento a família que eu quis fazer. Tantas histórias na vida, uma grande confusão. Tento lembrar da postura bonita de meu avô. Essa é a mesma energia que encontra o rio que deságua em você. Onda do mar batendo na beira da praia. Oh, Baltimore, faço um acordo contigo. Seja sempre meu amigo. Onde eu possa chegar pra descansar. Um passo à frente e agora uma nova visão. Dos olhos em diante tracei meu caminho sem volta. Sigo contente e atento, feliz em poder dizer que dia após dia aumento a família que eu quis fazer. Tantas histórias na vida, uma grande confusão. Do mar batendo na beira da praia. Oh, Baltimore, faço um acordo contigo. Seja sempre meu amigo. Onde eu possa chegar. Muqueca de Si, na Rádio Campés. Hóspedes da Rua Rosa, volta, volta. Volta pra mim, pros meus braços. Já não te servem mais. Volta pro laço que um dia já foi nós dois e você soltou. É como se hoje eu tivesse visto o que poderia ter sido se você se encontrasse em mim. É como se tu não tivesse ido e me deixado partido. Eu te desejo a minha volta. Você escolhe olhar pra frente. Tudo bem, vai ser melhor não ter mais volta. Eu te desejo a minha volta. Você escolhe olhar pra frente. Tudo bem, vai ser melhor não ter mais volta. Pra sempre se acabaram assim, como eu. não tenho mais minha vista. E agora há quem insista. Como se na hora da ida tivesse queimado a saída, voltando ao início do fim. Eu te desejo a minha volta. Você escolhe olhar pra frente. Tudo que vai ser melhor não ter mais volta. Ei, Shell, Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do Bi Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche. Hóspedes da Rua Rosa, quer fazer como essa galera? Entre em contato com a gente, muquecasiri@gmail.com, manda o seu material. Agora Bala Desejo, Júlia Mestre, Dora Morenembau e grande elenco, Zé Ibarra, Lucas Nunes, Passarinha. Quiero que quiero te besar, amor. ¿Por qué no quieras quedar conmigo, amor? Soy una pasariña y quiero volar. Si tengo mis alitas, no cortas. Quiero porque quiero te dar, amor. No sé muy bien lo que hay conmigo. Sou uma passarinha e quero voar. Se tenho minhas asinhas, não corta. Quando mais alto voo, a luz em la espalda, uma rellena de dar e cual uma semilla que aguarda por libertação. Quando mais alto voo, se aclara no amor, toda a grande esperança. Quiero que quiero te besar, amor. ¿Por qué no quieras quedar conmigo, amor? Soy una pasariña y quiero volar. Si tengo mis alitas, oh, no corta. Quiero porque quiero te dar, amor. No sé muy bien lo que hay conmigo. Sou uma passarinha e quero voar. Se tenho minhas asinhas, não corta. Agora com vocês, João Donato. Primeiro com Jaste Macalé. Depois, Luiz Melodinho interpretando Donato. E aí, Anastácia com ele. Eu nunca quis amarela você. Eu nunca nem verti você em açafrão. Borgonha nunca mais eu nem bebi você. Azul de céu e mar a verdejar no sol. São avalanches de amores, carmesim e coral. Sempre que penso em ti, castanho claro de mel. Até na calha vi mamão botar. Também já vi pitanga dando no corcel. Um pele amora veio no cajado abrir. E um morão de seca revelar sueti. Eu nunca perco a esperança de um dia melhorar. Na briga a gente bota lenha pra depois a gente se esquentar. Lembrando que todo domingo, 7 da noite, tem fitofonia. Eu faço a técnica do programa. Luiz Melodia. Coisas distantes, tão distante o meu perdido olhar. Lembrar da vida os instantes de um tempo que não volta mais. Fico a pensar meus brinquedos tantos esquecidos, os meus sonhos todos coloridos, na esperança do primeiro amor. Então o sonho, sonho de mulher, tão de repente começou. Depois, mais tarde, o namoro frente ao portão, o primeiro beijo bem roubado, no meu peito aquela agitação. Meus brinquedos tantos esquecidos, os meus sonhos todos coloridos, na esperança do primeiro amor. Então um sonho, sonho de mulher, tão de repente começou. Depois, mais tarde, um namoro frente ao portão. O primeiro beijo bem roubado, no meu peito aquela agitação. O primeiro beijo bem roubado, no meu peito aquela agitação. Primeiro beijo bem roubado, no meu peito aquela agitação. Comigo não, agitação. O primeiro beijo bem roubado, no meu peito aquela agitação. Primeiro beijo bem roubado, no meu peito aquela agitação. Um axé pro meu amigo Cláudio Peba, Conexão Boqueirão, Luísa Viana e todo mundo na Rádio Ponto da UFSC, Carla no Ratones, Bia Negreiros aqui no Campeche, Sueli Furtado em Balneário, todo mundo conectado, valeu, um upa, beijos, abraços. Começamos com Luiz Felipe Gama em Ney Mato Grosso, Um Deus Aleijado, Nina, Vado e Lucas Santana, Nessa Casa, Thaís Morel, Dos Olhos em Diante, Saulo Duarte e Unidade, Volta, Volta, Hóspedes da Rua Rosa, Passarinha, Bala Desejo, Júlia Mestre, Dora Morelenbaum, Zé Ibarra e Lucas Nunes, Açafrão, João Donato e Jorge Macalé, Coisas Distantes, Luiz Melodia e Agora Simbora, João Donato Simbora. E Anastácia. Ei, Muqueca de Siri na Rádio Campes. Quero sentir seu carinho, hoje eu quero seu calor. Quero ter o seu abraço, mas também eu quero seu amor. E vamos fugir pra longe do sinal triste da dor. Vamos fugir pra longe do sinal triste da dor. Quando você está distante, nada pra mim tem sabor. Os seus olhos têm a luz que ilumina o nosso amor. E com você perto de mim, sua presença me faz sonhar. A vida fica sempre mais bonita, pois venha logo pra gente se amar. E com você perto de mim, sua presença me faz sonhar. A vida fica sempre mais bonita, pois venha logo pra gente se amar. Quero sentir seu carinho, hoje eu quero seu calor. Quero ter o seu abraço, mas também eu quero o seu amor. E vamos fugir pra longe do sinal triste da dor. Errata, se ele furtar tá em Itajaí, galera. Upa pra Tatiana Kobet, na escuta. Portugal. Semana que vem tocamos Tatiana. Pode deixar. Beijares. Essa carrapeta corre ao vivo toda quinta, das 7 às 9 da noite, aqui no B-Studio da Rádio Comunitária Campeche. O programa gravado fica armazenado no archive.org e todo domingo 11 da manhã tem o repeteco do programa. Estamos com uma campanha para a construção do Lab Sonoro, uma instalação para oficinas e cursos na Cova Funda. Lab Sonoro no Vaquinha. É o nosso chapéu. Quero sentir seu carinho, hoje eu quero seu calor. Quero ter o seu abraço, mas também eu quero o seu amor. fugir pra longe do sinal triste da dor. Vem-se embora, meu bem, vem-se embora, meu bem. Meu desejo fica a te chamar. Na estrada, meu bem, na vereda, meu bem, o amor vai nos encontrar. Vem-se embora, meu bem, vem-se embora, meu bem. Meu desejo fica a te chamar. Na estrada, meu bem, na vereda, meu bem, o amor vai nos encontrar. Da mesma maneira, a Rádio Campestre também está com uma campanha no Vaquinha de reestruturação do estúdio. Tivemos vários equipamentos queimados pós-pandemia. Ficamos bem perto do mar. Isso dificulta em termos de maresia, de manutenção. E como a rádio ficou fechada há muito tempo, quando ligou, voltou ativa, começou a queimar tudo, galera. E aí a grana se esvaiu. Enfim, na resistência, estamos aqui, temos camiseta para vender. Lado B, segundo quartinho. Espumas ao vento, com ela, Elza Soares. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir e o que fazer. Eu não encontro uma palavra para te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, a hora que você chegar. De uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Agora Ângela Rorô. Eu sei que o tempo vai passar e as coisas vão ficar, porque acredito em mim. A chance de eu ficar depende só de mim. Começo uma nova história, aviso. Não vai ter lugar pra você onde sobra juízo. Todo amor que eu amei, no fundo eu dediquei a mim, a mais ninguém. saber amar. Se gosta do medo, não venha comigo. Não gosto de quem nunca corre perigo de todo canto e pranto meu e tu. Agora, Antó, leite. Eu não sou água, pra mim beberes quando tem sede. Prefiro ser um copo de leite, parte da refeição matinal. Leite, feito de mãe diamante, me esquente. Me beba com canela bem quente, remédio pra quando passar mal. Prove da minha saliva, me use pra se lambuzar, me leve pra passear, esteja quando eu acordar. Eu não sou água, pra me beberes quando tem sede. Prefiro ser um copo de leite, parte da refeição matinal. Diamante me esquente, me beba com canela bem quente, remédio pra quando passar mal. Me bote na sua comida, me use pra se alimentar. Só não me faça esperar, que eu seco sem o seu olhar. Eu não sou mais. Agora, dobradinha de João do Vale, primeiro com Clara Nunes, depois Amelinha.

não vem me beijar. Há mais de um mês que ela não, que ela não vem me beijar. Há mais de um mês que ela não, que ela não vem cá. Agora no Muqueca, Renata Rosa, Saudade do Futuro. Depois, Marcial Salu, Minha Vida é o Mundo. E o Nordeste. Pensei que dei cair, caí, mas me levantei. minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo Já arrumei toda a minha bagagem, pra fazer a viagem eu vou caminhar. Cobra que não anda, não engole sapo, a sola de meu sapato deixa-se acabar. Quem nesse mundo não percorre estrada, é bagagem furada, nada tem pra contar. Minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é meu Brasil, onde tenho passado, de cidade e estado, muda a temperatura. Vou pra outros países de navio e avião. Levo em meu coração a saudade de casa. Sou uma cigarra, canto pra bambu gemer. Mas quero conhecer mestres e outras culturas. Sou vagabundo, quero trabalhar. Cantador bom, só canto quem presta. O som de minha rabeca não deixa desejar. Minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. Já arrumei toda a minha bagagem, pra fazer a viagem eu vou caminhar. Cobra que não anda, não engole sapo, a sola de meu sapato deixa-se acabar. Quem nesse mundo não percorre estrada, é bagagem furada, nada tem pra contar. Minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo, a minha vida é andar pelo mundo. No meu Brasil, onde tenho passado, de cidade e estado, muda a temperatura. Vou pra outros países de navio e avião. Levo em meu coração a saudade de casa. Sou uma cigarra, canto pra bambu gemer. Mas quero conhecer mestres e outras culturas. Minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida está sintonizado na Rádio Campestre, uma frequência comunitária 98.3 MHz. Também tem o sítio radiocampestre.com.br. Este é o meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Agora, Mestre Ambrósio, pé na calçada, pé de calçada. @ Muqueca Siri nas redes sociais. Mas eu fui num forró num pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui num forró num pé de uma serra, como é que te baia no sensacional? Rebeca velha do Pindá Poredo espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, lá vou pra trem de terra com michão. Na hora que o tempo desaparece, nós tomamos pé de serra o calçadão. Serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró no pé de uma serra, com é que de baiano sensacional. Rebeca velha do Pindá Poredo espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via a poeira subir do chão. Hoje eu faço forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca velha não me abandona, na lupa treme terra com michão. Na hora que o tempo desaparece, nós tomamos pé de serra o calçadão. Rapaz, era um forró Beltrão, uma Rebeca véia, um pandeiro, um rec e um melê. Comer pesado. Hoje eu passo forró em pé de calçada, no meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade, e acabou que eu sei minha situação. Rebeca véia não me abandona, na bomba trem de terra come chão. Na hora que o tempo desaparece, nós vamos em pé de serra o calçadão. Era bom demais. De madrugada chegava um, já meio bicado, se escorava no batuqueiro e fazia um pantinho. Quartinho do Moqueca de Siri de hoje, ouvimos Elza Soares, Espumas ao Vento, Ângela Rorô, A Minha Mais Ninguém, Iantó, Leite, aí dobradinha de João do Vale, primeiro com Clara Nunes, Uricuri, Segredo do Sertanejo, depois com Amelinha, Estrela Miúda, Renata Rosa, Saudade do Futuro, Maciel Salu, Minha Vida é o Mundo, Mestre Ambrósio, Pé de Calçada, e no fundo estamos ouvindo o encontro de Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho. Adeus Maria Fulô. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, 19h, ao vivo, aqui do Bia Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche, na Ilha da Magia, Floripa. Domingo, 11h, tem o repeteco do programa. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca com U e QU. Seus babacas, vão liberar as estradas, faz favor. Não sabe brincar, não desce pro play. É voto, é sim. Ganha quem tem mais. Você pode ouvir o Moqueca também ao vivo pelo radiocampeche.com.br, bem como toda a programação da rádio. Também tem o app no Google Store, Rádio Campeche. Tem o Instagram da rádio, arroba Rádio Comunitária Campeche, e o Facebook, pra galera mais da antiga, os cringe, tipo eu, é arroba Rádio Campeche. Inclusive o Moqueca tem página no Facebook. Bora lá, Laura Catarina e Mariane de Castro, do Brasil. Depois uma galera cantando Um Menino Chamado Brasil. Presta atenção. Rádio Campeche. Beijo na boca e menos arminha. Mais feijão, menos fuzil. Fora Bolsonaro, genocida. Falar do Brasil sem ouvir o sertão é como estar cego em pleno clarão. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Na mesa e agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente que leva a semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Joana que ama na cama do canavial. João que carrega a esperança em seu caminhão pra capital. Brasil sem pensar no sertão é como negar o alicerce de uma construção. Amar o Brasil sem louvar o sertão é dar um tiro no escuro, errar no futuro da nossa nação. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão. Que téria que colhe miséria quando não chove no chão. Brasil é fazer do sertão a capital. Amar o Brasil é fazer do sertão a capital. Amar o Brasil é fazer do sertão. De arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Brasil nasceu no berço extremo da América do Sul, entre florestas, rios e um céu azul. Numa tribo de caingangues, igarapés, riachos, mangues, Brasil cresceu e começou a cantar. Seu canto ecoou para todo mundo, num qualquer lugar. E o mundo começou a ser um pouco do Brasil. Se sou Angola, eu sou Brasil. Sou Cabo Verde, eu sou Brasil. Sou Moçambique, eu sou Brasil. Sou Portugal, eu sou Brasil. Sou sou da Guiné, eu sou Brasil. Sou São Tomé, eu sou Brasil. Sou de Angola, sou Brasil. Sou Cabo Verde, sou Brasil. Sou Moçambique, eu sou Brasil. Sou Portugal, eu sou Brasil. Sou da Guiné, eu sou Brasil. Sou São Tomé, eu sou Brasil. Brasil, o mundo quer tua liberdade, quer resgatar tua bandeira. Levada na calada da noite numa quarta-feira, nos ministérios de uma esplanada. Brasil, o mundo quer de novo a tua alegria, no rosto do teu povo tão gentil, longe da fome e do fuzil. O mundo quer a tua gente, brilhando, feita a luz do dia. Brasil cresceu, e o mundo inteiro está contigo. Quem vota em ti é seu amigo. Quero voltar a seu lugar. Brasil nasceu com a força da nação inteira. Fazer brilhar aquela estrela. Voltar de novo a ser feliz. Sou Angola, sou Brasil. Sou Cabo Verde, sou Brasil. Sou Moçambique, sou Brasil. Sou Portugal, sou Brasil. Sou da Guiné, sou Brasil. Sou São Tomé, sou Brasil. Dindindiê, dindindiê. Dindindiê, dindindiê. Dindindiê, dindindiê. Eu sou Brasil. Agora, Paula Morenembau. Por favor. você ser bem ser o que der, ir de carro a pé, com destino qualquer, e aprender a voar. E não se esquecer o que é chorar. E não se esquecer o que é chorar. Um dia de te conhecer, começar tudo de novo. Num dia lindo de sol, encontrei você, me senti no céu. Como é bom te ver, poder te conhecer, começar tudo de novo. Natura, Isabela Rocha e Bruno Dourado. Bossa Raga. E agora são coisas nossas. Denise Studart. Paulo Malaguti, Pauleira, Aquiles e Everson Moraes, Felipe Tauau, Luiz. Viu? Saudade do violão e da palhaça. Coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras poças são nossas coisas, são coisas nossas. Upa! Malandro que não bebe, que não come, que não abandona o samba, pois o samba mata a fome. Morena, bem bonita lá da roça. Coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras poças são nossas coisas. Os tempos mudaram. Se o pai der uma coça, você denuncia 180. Agora com vocês, Mussum e sua banda Esperanças Perdidas. La la la la.

Mia Couto, Pedro Luiz, Valéria Lobão, José Eduardo Agualusa, Nilson Dourado, Nancy Vieira e Mário Marta. Um menino chamado Brasil. Zil, zil. Paula Morelenbau, Desalento, Sendeiros, Artus Foque, Isisa Salles, Seu Você, In Natura, Isabela Rocha e Bruno Dourado, Bossa Raga, Denise Studart, Paulo Malaguti, Pauleira, Aquiles Moraes, Everson Moraes e Felipe Tauil, São Coisas Nossas. Os originais do samba Esperanças Perdidas. No fundo estamos ouvindo a espetacular charanga do França, Thiago França, Cheia de Manias, aquele pagode anos 90. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, diretamente do Bi Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, sul da ilha de Floripa. Transmitido pelo sítio radiocampeche.com.br, tem o app Rádio Campeche e também pelos agregadores de rádio, radios.com.br, radiosnet, o app para smartphone. Muqueca de Siri desde 2006, Rebelde, Prêmio APCA 2007, Prêmio Trajetória Cultural 2020, Aldir Blanc. Estamos com um projeto, uma vaquinha, passando chapéu para o nosso Lab Sonoro, conteúdos presenciais e EAD, oficina de podcast, textos narrativos, radiodramaturgia, radiojornalismo, enfim. Lab Sonoro no Vaquinha. Através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do Muqueca, você encontra. A Rádio Campeche também está buscando reestruturar o estúdio. Reestruturação da Rádio Campeche. Procura lá no Vaquinha. Tem o Instagram da rádio, @ Rádio Comunitária Campeche. E o Facebook, @ Rádio Campeche. É isso então, Cheia de Manias. Abri a reta final do programa com Rômulo Frois, Rap em Latim. Aí, maluco, pega o seu cap e rala a peita, tá ok? Mais harmonia e menos tiroteio. Mais beijo na boca e menos arminha. Mais feijão e menos fuzil. Vamos circular, vamos viver. Essa gente careta, feito luz ou farol, a voz pastor si bemol, o cara usava chupeta e mamadeira. A mina agora tava embaixo de mim, me dando mole pro meu verso ruim. Adoro a foto da capa, incrível como isso passa. Eu ouço a música morta, não toca no rádio. Meu bem, melhor do que um novo milênio é esperar sozinho um novo silêncio, só de chuva e tambor, batuque. Um carnaval só pra dois, só pra nós dois. A mina agora tava dentro de mim, gemia um berro, um baque, um rap em latim. Eu entendi. latim. Eu entendi, era bom, a mina dentro de mim. Melhor impossível. Depois do fim dos rios, depois do fim do riso, depois do fim do impossível. Conteúdo, tudo vem. Moqueca de Siri, como lhe gusta. Bem. Sandália aí. Pode pedir qualquer coisa, imaginar o que quiser a qualquer hora, não importa o que aconteça, vem comigo. Sob sol ou sob chuva, é sempre bom ficar contigo. Pode abusar ou pedir mais um pouquinho, vem pra cá. Deixa eu falar no ouvidinho. Vem menina, vem princesa, salve ela. Vem de letra, vem de prima, que eu bato de trivela. Vem menina, dengosa, vem na minha. Vai dizer que cê quer ficar sozinha. Vem chegando na miúda, eu tô facinho. Vem curtir que a vida é feita pra viver devagarinho. Vem comigo, vem. Opa, pra Luciana na escuta. Então vem comigo, vem. Quem quiser vir também. Pode achar que eu não tô nem ligando ou viajar. Achar que eu não tô gostando, deixa disso, vem agora um abraço. Tijuquinha, se você entrar no clima, eu me disfarço. Vem menina, dengosa, vem na minha. Vai dizer que cê quer ficar sozinha. Vem chegando na miúda, eu tô facinho. Vem curtir que a vida é feita pra viver devagarinho. É. Agora vamos dançar bonito com Junior Black, que subiu recentemente, 46 anos, precocemente, talentosíssimo. Dança bonito, vai! Saculeja, nega, saculeja, nega. Saculeja, nega. Eu, meu irmão, minha irmã e a gata, simplesmente fomos para a maraca. Final de semana, aquela massa, e todo mundo na praia, saca. O sol só queimava as costas das meninas. No cabelo gel, a parafina, rolava aqueles churras depois lá no quintal. Mais uma dose pra ficar tudo no grau. Uma cerveja e um caldinho, R$7 pra pagar o espetinho. A inflação não está pra se arrombar, mas em Maraca só dá pra sossegar. Não vou me aperrear, Recife ficou pra trás. Dormiu no feriadão, é praga do Satanás. Eu tô em casa morgada, jogando play e nada até de madrugada. É uma dança pra mim, jogo. Eu só quero é lamber seu ombro com somente, baby. É uma dança pra mim, jogo. Eu só quero é beijar seu ouvido somente, baby. É uma dança pra mim, jogo. Eu só quero é queimar seu respiro somente, baby. É uma dança pra mim, jogo. Chegando lá, aquela sogra, as turmas tem que acabar a obra da casa que foi alugada e tal. Bateu uma prestação sem dar sinal. Me quebrei no Natal, tudo bem, é feito um life, yeah. Na hora rola bem, sem escândalo, lacônico, dinâmico, que é pra ninguém ficar em pânico. Eu não sei mais o que dizer, nesse plano sei que tudo pode acontecer, porque a graça que me dá a plenitude total chega ao estágio final sensacional, onde eu fico sossegado e magistral. A imaginação voa legal, traz das mangas e mais contemplar a imensidão, invadindo até uma nova dimensão. E eu só quero é lamber seu ombro somente, baby. É uma dança bonita. Eu só quero é beijar seu ouvido somente. É uma dança bonita. Eu só quero é queimar seu suspiro somente, baby. É uma dança bonita. Somente, baby. Começo do dia, 8 horas da manhã. Vim embora pra estrada encarar esse Detran. Deita aí e relaxa na viagem, que o mar vai recortando toda a paisagem. Vai relembrando na memória a vadiagem, de todo mundo nessa vida é só bagagem. Então é só um abraço, fica no aguardo da promessa de um novo verão. E é uma dança bonita. Eu só quero é lamber seu ouvido somente, baby. É uma dança bonita. Eu só quero é beijar seu ouvido somente, baby. É uma dança bonita. Eu só quero é queimar seu suspiro. É uma dança bonita. Baby, yeah. Simplemente. Faça assim comigo. Você sabe que eu vejo você passar. Fica assim de cara pro sol, baby, com você. Relaxa, vai dar tudo certo. Você sabe que eu gosto de você. E que o sentimento é puro. E que todas essas coisas passarão, baby. Como um pôr de sol que se vai. Que se vai além do horizonte. Mas o sentimento fica, baby. A gente vai se encontrar. Janeiro vem aí bombando. Vem aí, ó. Diz aí. Quantos cavalos vai descer aí? Se liga aí. É. Eu só quero a lamba, eu sou o vídeo de somente, baby. Eu só bonito, baby. Somente, baby. Eu só quero a lamba, eu sou o vídeo de somente, baby. Eu só quero é queimar teu suspiro somente, baby. Só um suspiro. Eu só quero é beijar seu ouvido somente, baby. Baby, baby. Eis talentosíssimo J.R. Black. Nossa homenagem. Qual é a rádio que toca uma música com 7 minutos? Eu só quero é comer seu pequeno, só minha, baby. Baby. Eu só quero é lamber seu pequeno, só minha, baby. Eu só quero é que faça seus pequenos, só minha. Rádio Comunitária Campeche, 24 anos, múltiplas vozes. Axé, JR. Penúltima de hoje. Chegando na sequência, Marco Ribas. Quer entrar? Você quer, mulher? chegando ao fim. Mais um Muqueca de Siri. Minha viagem estupefaciente através da música. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose, trago essa carrapeta inusitada. Toda quinta, das 7 às 9. Diretamente do Bi Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Encerramos com Rômulo Frois, rap em latim, funk como le gusta, vem, Junior Black, JR Black, dança bonito, Marco Ribas, um funk chamado samba reggae, reggae, R-E-G-U-E, com circunflexo. No fundo estamos ouvindo DJ Rodrigues com Z, Mad Atari. Pra quem não sabe, Atari era um videogame lá dos anos 80. Época da festinha Plock. Até sinto uma vergonha alheia das festinhas Plock. Por favor, não me convidem. Olhar pra frente, Forever Young. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, sorte, luta, direitos humanos, liberdade de ir e vir. Beijos, abraços, afetos, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Viva o campeão das Américas, tricampeão Flamengo. E fora Bolsonaro, fora Landim, fora todo tipo de preconceito. Xalalala, Média Atari. Daqui a pouquinho tem o proselitismo babaca da voz do Brasil. 10 horas, religa a radinha. Rádio Comunitária Campeche, 24 anos de múltiplas vozes. Vai ter uma UE na rádio, a noite e o pastel, segura a onda. Já informamos tudo em breve. Tem o Lab Sonoro também. Chega lá na vaquinha, Lab Sonoro, tudo junto. Muqueca de Siri.